Essa foi a primeira vez que você saiu mordendo a pessoa que você matou? Foi a última pessoa, a última garota, mas não chegou a tirar pedaços, não. Era uma vontade maldita. De matar? Não era o sexo, não era de matar. Era de mastigar a carne. Eu levantei naquele dia. Já possessivo. Com vontade de matar? Não, com vontade da carne, da carnalidade. Não é o desejo de matar. O desejo da carne. De botar na boca a carne. De colocar na boca a carne humana sem matar. Mas aquele Francisco naquela hora. O desejo da carne. De botar na boca a carne. De colocar na boca a carne humana sem matar. O desejo da carne. De botar na boca a carne. De colocar na boca a carne humana sem matar. Mas aquele Francisco naquela.